298 tá ali, mano, tem um no zero. Ah, controle, Salvador, Guardião 01 aqui no farol de Itapuã. Guardião 01 no torre, 1895. 1895, grato, boa noite. Boa noite. Controle da 31978 para prosseguir a descida. 31978, desço para 2000 pés, ajuste 1-014. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Vamos prosseguir para 2000 pés, 1-014. Para a ILS. Com 9287, chame Recife na 251-3395. 251-339, é isso? 3395. 251-339, até mais 3. Controladora, boa noite. É o 3398 da Tampa, passando em 2170, autorizado até 1-0. São 3398, boa noite. Aciona identificação, desça para níveis voo 050, chega da Mare. Agora, você está o procedimento. São 3398, mantenha a chegada até a posição Itap, pois autorizado, Serra Vitor 366. Correto, está mantendo estado, 298, decolada 02, controle 19.8, bom voo. 98, obrigado, 4298. Guardião 01, 90, 090 graus com 99, altímetro no 0-4, reporte solo controlado. 1-0-4, reporte solo controlado, Guardião 01. Posição 8. Controle, Salvador é o azul, 4298, cruza 1500. 300. Azul 4298, boa noite, contato radar sul para nível de voo 300, saída Bombo Flock. 300, Bombo Flock, azul 4298. Paulo ao 04, frequência livre. Mike, papapapa, desça para 2 mil pés, ajuste 1014. 2014, Mike, fala lá. Receptou ILS da 3178. 3178, torre 1895. 1895, 3178, boa noite. Boa noite. Mike Papapapa, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-ray, está estabilizado. Salvador, boa noite, da 3178, 3 milhas para onde a serra. Boa noite, 3178, reporte externo. Batalhão. 2 externo, baixado checado, em LS da 1-0-3, no 78. Gente, livre pouso na 1-0, vento 0-9-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso na 1-0-3, no 78. Azul 4298, chame Recife na 2545, alterne 1-2, coisa 1-3-3-3. 453325, azul 4298. Tandris 398, desça para 2500 pés, ajuste 1014, autorizado por El Serra, Vitor 366, reporte estabilizado. 2500 pés, ajuste 1014. 1-889, após o Airbus Tatã, na curta final, a linha mantém no 0. Após o Tatã, na curta, a linha mantém, igual 1-889. Autorizado Papatango Mike, papapapá. Papatango Mike, papapapá, chame torre 1895, boa noite. 1895, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Papa Tango Mike, papapapá, passando Alter Mike. Mike, papapapá, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, Mike, papapapá. 3178, solo 10, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 3178. Oito nove, livre decolar, dono 0, vento 090 graus, com 9 nós. A linha decola, gol 89, iniciando. 9 na Fox Brasil, Francisco. 7-8, livre o táxi, via Alfa e Juliette. A posição é a remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14, tá 3-1. 78. Eu 5972, boa noite, tá pronto pra cópia? Ok, tá autorizado o Galeão, o nível é o 400, é, prossegue na Upper Whisky 50, a decolagem da pista 10. Primeira curva, à direita, a subida é a da El, após Leda, e após Leda, eu disse, para interceptar a Peruísque 5-0. O controle 119, decimal 8, acione 5067. Obrigado, boa noite. 400 para o Galeão, separado aqui 5-0. Tá correto, Rio 5972, é, confirmando apenas o controle é 119 decimal 8 e chame pronto no pátio 3, Rio. Agora sim, no 889, contato radar, sou para nível de voo 360, saída da El. Oh, 360 na saída da El, gol no 889. Do 3398, complete aproximação, chame torre 1895, bom pouso. Afirmativo, 1895. Obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar Pezulu 16. O controle 119, decimal 8, o transponder é o 5061 e aguarde só um instante para o cotejamento, o gol no 074. Solo Papatango, mais Papatango, o Mike, papa. Vai tá com hangar? Aéreo, tá. Livre o táxi via Alfa, o ingresso na Alfa agora à direita. Chamamento da Juliette, Mike, papa. Alfa, chamada da Juliette, o gol no 074, Coteja. No 074 e a subida da El após da El Leda e após Leda direto bridge para interceptar a Pesulu no meia e prossegue conforme o plano. O cotejamento está correto, chame no portão 2 quando pronto. Papá, tá livre o táxi pelo pátio. Chame na Táxi Lima. Livre o táxi pelo pátio. Solo Azul, Solo 9, livre direita, Solo 121, decimal 9. Solo Cidrai, Solo 1219, muito obrigado. Ok, o Mike papapá, livre o táxi pela Lima. Mike, chama na Quebec para cruzar a pista 17. Boa noite, 89, chame Recife, 251 no TRN 3395. 251 no 3395? Afirma. E boa noite. Tá livre o táxi de Alfa e Juliette, a remota uma dúzia do pátio principal. Alfa Juliette, remota 12 no TAN 3398. Mike papapá, tá autorizado o cruzamento da pista no 7 até Aristar, tenha uma boa noite. autorizado, Rio 5972, chame para o táxi. Afirmativo, o que a gente tem aqui no sistema é a posição 12 mesmo, a 1 no 2. Caso o senhor aviste algum sinalizador, siga as instruções do mesmo, ok? Mantenha a posição e eu irei coordenar com a infraero aqui a posição para o senhor. Aguarde só mais um instantinho. A gente recebeu aqui a informação da infraero, a sua posição é a 12 mesmo, aguarde na posição o sinalizador, ok? Estamos aguardando então o sinalizador. Nada. Salvador, uma boa, 13305, formação uniforme. Gente, 13305, boa noite, autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, a decolagem é da 1 no 0, curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju. O controle 119, decimal 8. O transponder é o 5075. 3305, Recife, nível 330, Uplift 58, decola Pico 10, curva esquerda, Puca, Área Caju, 1198 e 5075, transponder, TAN 3305. Tá correto, TAN 3305, chame aí no portão 6, quando pronto. Obrigado, reportarei. Solo aí, funcionário 72, para táxi, 202, alternativa de 3 horas e 30. Copiado, o Rio 5972 está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, 1895, é a torre. Boa viagem. Confirme quem chamou para o push acionamento? Foi o Gol 0074. Ok, o Gol 0074 tem um 767 da Rio, taxiando pelo pátio. Assim que o Boeing ingressar na Índia, coordeno com a equipe de solo, inicie o pushback e acionamento após e chamo o táxi. Só uma observação aqui, Tantan 3398. Prossiga. Após o aero, além de chegar atrasado, ele vem com um sinalizador que só tem uma acesa. E essa área não é uma área conhecida dos pilotos que param sempre. Fica difícil de identificar o momento certo de fazer correção e de parar. Ok, graças pela observação. Não é a primeira vez que acontece. A gente já informou o fato ao infraero e ao fiscal de pátio, ok? Mas a gente fica a mercê também disso aí. Tá, se você puder reportar, a gente também faz o nosso trabalho aqui. Eu sei que não é função para vocês, todos nós, mas se você puder reportar, eu agradeço pelo conhecimento aqui na condição ali do ponto de vista. Gente. Ascente 2, livre decolar, dá 10, vento 080 graus com 7 nós.